Se ela bebe a bebida que eu dei, ela sobe direto pro ar. Ela perde a vergonha, começa a dançar no sorriso. Ela mostra que quer zoar, veio pra bagunçar. Ela esquece que é moça fiel e não nega que é danadinha. As amigas normais todas pedem a mim e vive a noite dela. E vive a noite dela. Solte todo seu instinto feminino, faz bonito e atiça os meninos. A noite é dela, a noite é dela. E solte todo seu instinto feminino, faz bonito e atiça os meninos. Se ela quer ver vida que eu dei, ela sobe direto do ar. Ela perde a vergonha, começa a dançar no sorriso. Ela mostra que quer zoar e pra bagunçar. Ela esquece que é moça fiel e não nega que é danadinha. As amigas não mais, toda pedem ali e vive a noite dela. E vive a noite dela.